pedaço é rabaca, a cabra berra. Quando eu vejo o samba bom, eu lembro da minha terra. Quando eu vejo o samba bom, eu lembro da minha terra. Aí vocês param e pensam, param e pensam. O que vocês fez, o que, que você fez pra terra ser molhada? Pra ser consagrada? Pra ser o que você plantou pra você colher? Quando eu vejo o samba bom, eu lembro da minha terra. Quando eu vejo o samba bom, eu lembro da minha terra. Quando eu vejo o samba bom, meu Deus, eu lembro da minha terra. O pedaço é rabaca, o cabra berra. Quando eu vejo o samba bom, eu lembro da minha terra. Quando eu vejo o samba bom, empurra, eu lembro da minha terra. Eu lembro da minha terra. Quando eu vejo samba bom, eu lembro da minha terra.